coração. Mas quando ela liga, eu dou atenção. Eu mando logo a localização. Hoje vai ter festa no colchão. Eu sou o seu esquema preferido. Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo. Eu sou o seu esquema preferido. Bora Murilo, atualizações, sucesso. Black CDs, Load CDs, Victor Records, Léo CDs, Paredão de Sinome Rosa. Tá vendo ali, ela já tá falando que tá de saudade, tá me procurando. Daqui a pouco ela tá encostando. Sabe que sou louco e sem coração. E quando ela liga, eu dou atenção. Hoje vai ter festa no colchão. E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. Eu sou seu esquema preferido. Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo. Eu sou seu esquema preferido. E ela roda a cidade inteira. Eu sou seu esquema preferido. Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo. Eu sou seu esquema preferido. Batata CDs, Paredão Paraíso das Flores. Vire divulgações, alô, né?